minha alma de amor sedenta. Barco sem rumo e sem Deus, minha alma de amor sedenta. Barco sem rumo e sem Deus, anda à mercê da tormenta desse mar dos olhos teus. Anda à mercê da tormenta desse mar dos olhos teus. Essa dádiva total que me pedes ora a hora, essa dádiva total que me pedes ora a hora, é o que minha alma te dá quando de amor por ti chora, é o que minha alma te dá quando de amor por ti chora. Se eu um dia te perder, jurarei virado aos céus. Se eu um dia te perder, jurarei virado aos céus. E os perdões que Deus me der, meu amor, são todos teus. E os perdões que Deus me der, meu amor, são todos teus. É uma causa perdida o ser proibido amar. É uma causa perdida o ser proibido amar. Quem perde um amor na vida jamais devia cantar. Quem perde um amor na vida jamais devia cantar.